deserto houve uma mulher que chorava. Eu ouvi conduzindo o seu filho amado que chorava. Eu ouvi o seu pão já tinha acabado, água do odre já tinha secado, porém eu ouvi, parecia estar tudo perdido, com a mãe que suporta ver a morte de um filho, porém o pão já se acabou e a água do odre secou. Que tens, mulher? Sou teu Deus, te digo, não temas. Sou Deus que nunca falhou, sou fiel, sou o teu Senhor. Que tens, mulher? Sou teu Deus, te digo, não temas. Deus levanta do trono, mostrando pra ele que ele é o seu dono. Faz aparecer fonte no deserto. Quando você pensa que está tudo perdido, então ele aparece e diz: estou contigo. Todos os problemas e angústias vão ter que fugir quando ele estende a mão. Grande é a vitória. Levante a cabeça e receba agora. Louve, adore, exalte, é só vitória. Mulher, sou teu Deus, te digo, não temas. Não temas, não temas. Que tens, mulher, sou teu Deus, te digo, não temas. Que tens, mulher, sou teu Deus, te digo, não temas.